andrecedesmoral.com.br. Alô, patrão, já é vereador. Casa, papai. E no sertão, o galo tá de matar. Só no mó já tem jardim. Eu vou te contar, o mato tu tá lá no zé. Quando eu te avisar, quando o bonde passar, tu não vai parar de sentar. Senta, piranha na regaça, vai. E que patrocina é o bonde. E já que vai me dar vontade. Chama no pisão. Senta, senta, senta não. Bota a mão no joelho. Para pra pressão, já que vai me dar lotada. Não perda a coordenação. Vem jogando tudo, chama. Ai, meu filho! Só do paredão. Paredinha, clique design, né? Paredinha, pneu de charmosa. E no sertão, calor tá de matar. Se nós já tá jogando tudo, eu vou te contar. Piranha na regaça, o Rick patrocina é o bonde do cangaço. O campeão já derrubar. Ai! Vai ficar o bolo com o caraque lá do alto. Senta, senta, sentadão. Bota a mão no joelho, se prepara pra pressão. Já tá vai ficar lotado no pé da coordenação. Vem jogando tudo, senta no colinho, baixinho, baixinho, vai. Senta, senta, sentadão. Bota a mão no joelho, se prepara pra pressão. O som do paredão, vai! RS Barbearia, meu parceiro Sérgio, Damião Predeira. Bora, Rua Emílio, chorou papá! André Cedês, o moral de Bicoara.